Sim. Ah, grande bosta. Eu tenho Ah, autógrafo meu, das Ronaldinhas. eu vou comprar um. Ei, ô, Eu tenho Segui. autógrafo do André Marques. Ei, ô, Segui. Caralho, velho! Eu Olha só. vou aí pra São Paulo, só que daí eu vou de legging dourada, com botas de cowboy, Nossa. cinto e um colete de pele de cobra. Ou de cobra ou de zebra, né, cara? O de zebra. E Epa. meu cabelo vai estar comprido, Ih, daí tem que deixar aquelas faixas lá, velho. Na moral, eu vou você come a só cidade inteira, tá ligado? Não, de Eu vou boa, dizer que. isso é Como é que o tranquilo, nome mas, da. velho, sua dignidade vai pro Como limbo. é que é o nome da bandinha lá, Segui? É da. Quando o Rock in Rio lá, que conhece o nome da. Nossa, cara, Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos: os Super Amigos. Fala pessoal, estamos começando mais um BMX 9, hein, cara. BMX 9? Não, É 10, isso, cara, 10, 10. Não, 10, 10. Ixi. 10, 10. Hoje aqui comigo, chorando e relaxando, temos o Flamer. Boa, boa! Temos o. Deixa eu te falar. Temos o Sigi. Gente, Daniel Paladino é minha frente em Edron. Jogou uma Magic Wall. Jogou duas Magic Wall, gente. Jogou três Magic Wall na minha frente. Sono, seu broxo inútil! Temos também o Sirvini. É, chorar é um pequeno passo para dar moral, então vamos devagarinho. Ai, gostoso! Temos também o Godoka. And I always love you. Aê, superou o Gariba! Pelo menos ele não tem banda, né? Por falar nisso, nosso, temos aqui também o nosso editor preferido, o Gariba. Os choros mais choros, famosos da choros, televisão. Choros, choros, choros, eu choro. Os choros e os testes. Também temos os West. Quando eu era novo eu não chorava por nada, cara. Depois eu fiquei velho e comecei a chorar até pro comercial. Ai, pior que eu quase chorar, velho. Então, pessoal, hoje o tema vai ser lágrimas masculinas. Ou suor másculo, né, cara? Suor másculo também, a gente pode chamar. Aquele. Sabe aquele, aquele filme, aquele livro. Ataque dos mísseis não ser bolados, né, cara? Não, deixa eu falar, filha da puta. Filho. Meu, ele tá me atacando, gente. Jogou uma Magic Wall em mim, gente. Deixa a Britney em paz. O Johnny é o solo, o Johnny é o solo. Foi mal, cara, foi mal. Deixa eu falar, filho da puta. Então, pessoal, sabe aquele filme, aquele livro, aquela série que a gente assistiu ou leu, assim? E sem a gente perceber, vem um ninja silencioso e atira aquela shuriken de cebola na gente. E isso acaba escorrendo aquela lágrima, né? Então, a gente vai falar sobre as coisas que a gente... Fizeram escorrer essa água salgada. Fez o ninja aparecer no nosso lado e tacar uma shuriken, né? Os nossos globos populares fabricou aquela líquido salgado. Então vamos começar logo isso aí, galera. Tem outra coisa que fabricou outro líquido salgado. Eu não sei se é salgado, não sei qual é. Tem uma parada, provavelmente é, não tem nenhum o Flubber. Corpo humano que é basicamente, me dou de a certeza pra. Ô Flubber, tem um mar, tem um mar dessa parada aí, cara. Conhece a gente que cai de bunda, cara. Deixa louco, né? Ferrado. Ai, caralho! Dá o cu pra mim, lá. Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edron. Jogou uma Magic Wall. Jogou duas Magic Wall, gente. Jogou três Magic Wall na minha frente, gente. Tá me atacando. Tá me atacando, gente. O Ness chegou também. Tá me atacando, gente. Estou, pessoal. O Johnny começando, chegou agora. Então, o Johnny é o solo. O Johnny é o solo. Quem quer citar alguma coisa aí? Não, só vamos deixar bem claro que os gostos aqui são completamente desnivelados, tá? E tipo, cara, eu vou sair do prejuízo aqui, porque eu gosto de filme de mulher, cara, e cara, olha o que eu tô falando. Tá gravado, moral, tu não tá gravado, caralho. Bicho, tá gravado, vai falando. Não, aí, vai falando. Eu gosto de filme de mulherzinha, cara, eu gosto daqueles filmezinhos românticos, bobinho, eu assisto essas porra, cara, então, só pra vocês terem noção de que o naipe do gosto aqui da galera é cada um é completamente diferente, cara. Mas vamos começar aí, então. Vou começar passando vergonha, então. Aí. Vamos falar de um filme que o cara derruba algumas lágrimas silenciosas e os caras sentem meio ruim. Cara, Pequena Miss Sunshine, cara. Sério, cara? Começou bem. Rolou uma lágrima assim, porque, tipo, pô, é foda, né, cara? Tipo, é isso que é um negócio foda, quando o cara se identifica muito com a parada, tá ligado? Com a pequena Mitter Fest. Eu queria ser uma. A baixinha, gordinha. É a menininha mesmo. Puta que pariu. Isso aí, eu queria ser uma Miss alguma coisa. Mas, Vini, o que rola nesse filme, cara? Ah, o filme é chorar, cara. O que te emocionou no filme? Não, cara, o que me emocionou no filme foi a... Pô, eu dou spoiler do filme, cara. O que me emocionou no filme foi a história, o envolvimento do avô da menininha com ela, né, cara? Mó foda esse tipo de relação, tá ligado? Daí, no fim, o avô dela, ela descobre que, tipo, ela não precisa ganhar um concurso de beleza pra ser linda ou pra ser feliz ou caralho e tal. E, caralho, o avô dela morre, mano. Na frente dela, tá ligado? E eles não têm. E eles são fodidos, eles não tem como enterrar o velho, eles têm que estar andando pra lá e pra cá com o velho morto numa Kombi. Eles levam no porta-malas da Kombi, né, cara? É tenso pra caralho, velho. É tenso e pra a buzina caralho. Estraga, velho. É a hora que a buzina estraga também. Cara, isso é foda. Oi, ela tá pegadinha, cara. Nada a ver com o último podcast. Você chora por outro orifício só, né, cara? Mas deixa eu falar de um outro filme. Choro de Branquinha. Além de falar do filme ser um filme de lágrimas masculino, é um filme que é muito bom e dá pra indicar pra galera aí, que o nome do filme é Hasher. É um filme com o Ryan Gosling. Não, é o Bob. o Joseph Gordon-Levitt. É um filme que o filme conta a história de um menino. E ele deve ter tipo uns 11 anos, e aí vai contando a história dele, do relacionamento dele com o pai dele, com a avó. E aí tu descobre que o guri perdeu a mãe não faz muito tempo. Daí tipo, o pai dele tá completamente fodido. Quem faz o pai dele é o maluco lá que fez The Office, é aquele... O Dwight. É, o cara que faz o pai dele. E aí tem o Joseph Gordon-Levitt, ele é um cara que aparece meio do nada, ele é todo... Ele é um drogado do caralho, ele é todo tatuado, ele é tipo um seguido inferno. Yes! Tipo, os cabelos do inferno. E daí, tipo, ele, entre aspas, ele começa a ajudar o dia a superar os problemas, assim, tá ligado? Tipo, e é mó foda, tipo, tem uma lição de moral e tal, rola mó sentimento, assim. Moral, tipo, não trabalhamos. É. Moral? Moral no sentido de não dar moral, mas moral no sentido de ter uma história com um determinado efeito. Tá, a piada não foi boa. E aí vai desenvolvendo a história, vai te apegando aos personagens e pá! O personagem morre e aí cria tudo aquela coisa assim. É mó tenso, cara, é mó tenso. Pô, mas personagem morrer é um bagulho que é injusto, né, cara? Tipo, basicamente tudo que a gente assiste, que o personagem morre, tem potencial pra ser lágrimas masculinas, né? Cara, eu tenho uma parada que eu não sei se acontece só comigo, mas é um treco que eu odeio. Tipo, eu tenho mania de gostar muito de personagens que morrem. Tipo, eu gosto pra caralho de personagens, vem nada pra lá e pá, morre. E tipo, ele não precisa nem ser um personagem principal, ou ter alguma função na história. Tipo, tinha um personagem, tá ligado? Mas ele não, ele tem que morrer. Tu vai morrer, ele é Game of Thrones, tu vai morrer desidratado. Então, cara, até foi bom ter tocado no assunto, porque tipo, eu gostei tanto de Game of Thrones, que eu li até o primeiro livro e eu desisti. Porque no o primeiro livro, o personagem que eu mais gostava morreu. Qual que era? Parei. Qual que era? Fala aí. Cara, eu curtia muito o Ned Stark. É o Eddard. Ah, o Ned Stark é sacanagem, cara. É maldade. O personagem mais a fuder, assim, Bah, o cara acaba se identificando, assim, na hora de tomada de decisões, a maneira de tratar certas coisas, tá ligado? O único que parece que presta ali, né? É, o único que parece. É verdade. Mas é, cara, o negócio que tava falando, cara, eu acho que assim, tipo, pode ser um coadjuvante, ou pode ser um principal, assim, tipo, se ele for bem trabalhado, cara, tu vai sentir. É. Sabe, tipo, quando o personagem é muito bem trabalhado, mesmo sendo um figurante, assim, que apareça uma vez lá que outra, a hora que o cara morreu, o cara sente a morte dele. É foda. Normalmente essas lágrimas masculinas, né, não tem relação a vocês, mas comigo acontece justamente nisso. Tipo, quando algum personagem morre, ou quando acontece um acontecimento muito foda com um personagem, tá ligado? Tipo, não precisa nem ser. Não precisa nem ser uma morte. Cara, aquele discurso do Alfred no Batman, no Dark Knight Returns lá, meu. Cara, quase chorei, velho. Quando ele olha pro Bruce e fala, ó, tu é humano, cara. Tu é gente, tu tem tuas defeitos e o caralho é quatro. Não precisa seguir, tu não precisa fazer isso pro resto da tua vida, sabe? Tipo, pode ser feliz uma hora. Cara, é mó foda aquela hora da definição ali, né? Foi uma das poucas partes boas. Tem um personagem, né, cara, que aparece no Preacher e morre, que dá mó tristeza, cara. Eu chorei quando eu escolhi pela segunda vez. Que é o pai da Tulipa, né? Acho que ele aparece em duas edições só. Só que é foda, tá ligado? Pela ligação dela e. E tipo, ela é uma menininha e se olha assim, ele é tipo um cara todo machão e tal, mas ele trata ela que nem uma princesa e tal, e você se coloca no lugar. Aí você falou assim, eu queria ser tratado por uma princesa como meu pai também. Não, você se coloca no lugar do cara, tá ligado? Eu vejo, tipo, o pai do Jesse Custer também, eu choro quando eu vejo ele morrendo. É, eu ia dizer, tipo, eu senti mais a morte, do pai do Jesse. Mais o pai do Jesse. O pai da Tulipa que morreu cagando, tá ligado? Morreu cagando. É, o pai do Jesse tava aqui na minha... Tava aqui. Nossa, Preacher não me comoveu muito não, cara. É, não, na verdade, o que me comove, na verdade, eu não sei se foi o lance, tipo, o pai do Jesse ter morrido e no final ele ter conseguido se vingar e o caralho é quatro, sabe? Que, tipo, tu fica com aquela sensação, assim, de... Ah, todo mundo mereceu tudo isso aí, tá ligado? Não, velho, eu acho que é... O fascista sai de você, né, cara? É, claro, foda-se, eu sou meio... Não, velho, eu acho que é como o personagem é retratado e como ele morre, cara. Que até um que eu posso jogar aqui, o meu, quando... Situação Selvagem, cara. Quando... William Wallace. Aquilo? Selvagem? Edson, repete, só que agora dessa vez tu fala como eu falei. Coração Valente, quando desculpa. Coração Selvagem. Foi mal. Desculpa. Eu ainda tô cara. Cara. Não, é foda, velho. É foda, Coração Valente. A mulher chega lá pra dar um entorpecente pra ele não sentir dor, cara. Ele cospe, ele fala que ele precisa tá 100% acordado, ali, né? E é foda, cara, os caras puxando ele, vai o outro lá e arranca o pinto dele fora igual o Sabine. Caralho, eu digo pra vocês, todo mundo, cara, eu até pensei em fazer uma paródia desse filme, que na verdade a paródia era eu não dando moral pra mulheres. E daí no final a mulher chegava pra mim e dizia assim, dê moral pra mim que eu não morre. E eu guspo nela, digo, essa piranha, nunca será, nunca será. E aí no final o cara levanta uma chave e diz assim, ei, vai dar moral ou não vai? E daí eu grito, nunca! E aí, bota lá assim, ah, você trocaria essa mulher aqui de 1,80m, delícia, por dar moral? Não! Coração valente, cara. Mas eu acho que o Coração Selvagem, como disse o Edson, não me emocionou muito porque... Porque sei lá, cara, não há uma identificação, tá ligado? Ah, é porque eu faço história e o filme é historicamente errado. Porque o rei, ele morreu, na verdade, 4 anos antes do William Wallace. Na verdade, é que eu não estudei tanto a parte da independência, etc, da Irlanda, né? Mas tem um amigo meu que é historiador, ele fala que... E me passa não, que Coração Valente... Ah, tá. Escócia. Não, é. Escócia é Coração Valente, na Irlanda é Coração Selvagem. É. Ah, tô me confundindo, o filho da puta do Edson. O momento Alborguete só tem merda. Só tem lixo. Mas tipo, ó, o Gariba é burro, todo mundo já sabe. E a culpa é do Edson, tipo, o Edson é o pai dele, é isso. Desculpa, Victor. Te amo, hein. Mas, cara, eu vi há pouco tempo o Coração Valente e valeu. É forte ali a hora aqui no final. Porra, não, só cara. Falar que Coração Valente é fiel à história. Historiadores, o cara fez a pesquisa foda, só isso. Ah, não. E o que isso tem a ver? É tão fiel que você chorou no filme, isso? Não, cara, eu não chorei, tá ligado? Eu tipo, fiquei triste, tá ligado? O filme é muito bom, mas não me fez chorar. Acho que tem que tocar sentimentos que o William Wallace não tocou. Ah, tá. Tem que tocar o teu moco. Tem que tocar uma parte que o William Wallace não conseguiu tocar. Aquela parte de tortura, velho. Ah. O público que tava todo mundo jogando um negócio podre nele começa a gritar clemência. Pois é, cara, acho que é isso aí. Ele grita de verdade, velho. Aquilo é muito foda. Cheguei a ficar arrepiado só de lembrar. Esse negócio de luta pro ideal, eu acho isso foda. É foda, velho. Esse lance de lutar pro ideal e de defender ele até a última consequência. É, mesmo tendo. Sido derrotado, né, cara? Mesmo tudo perdido. Porque, na real, ele até pode ter sido derrotado, mas ele tem aquele lance da vitória moral, né, cara? É. Pegaram ele, mas ele não baixou a guarda, tá ligado? Ele continuou sempre mesmo. Isso é foda, velho. Isso é um lance perdido. O seguinte, tinha um pra falar aí. É verdade. A gente nem combinou isso. eu ia falar do meu filme mais favorito de todos, mas talvez eu fale dele mais pro final. Esqueceram de mim? É, isso aí, porque eu esqueci dele. Meu primeiro amor? Meu primeiro amor. Não. Sons of Anarchy, cara. Esse é o filme favorito? Não, é minha. Não, eu ia falar do meu filme, mas não falei e agora eu tô falando da série, que é Sons of Anarchy. E, tipo, pelo menos umas 4 passagens, assim, distintas me renderam umas lágrimas masculinas. Eu não vou falar, porque tem spoiler pra quem tá assistindo aí e tal. Quer dizer, na realidade tô cagando pra quem tá ouvindo isso, é porque o Evandro tá assistindo e eu achei sacanagem falar. Mas, tipo... Obrigado. Uma que dá pra falar, cara, é na primeira temporada, no finalzinho dela, da morte da mulher do Hope, né? E cara, o episódio é muito triste, tipo, depois que você vê o começo dele, passa pela morte da mina e o final do episódio, tipo, você vê os personagens desolados e tal, assim, tipo... É porque ele é tenso assim, porque tu, tipo, ih cara, não, cara, fica assim, não, sim, cara, não vai acontecer isso. Não, pera, como assim, cara? Não, cara! Tipo, mas é que Sons of Anarchy como um todo consegue, cara, de um jeito, ser a série que os malucos só se fodem. Sabe qual é o problema? O problema é que os personagens são tão bem construídos, cara. Vocês se importam tanto com eles que, tipo, se algum morre, você fica triste pra caralho, tá ligado? Você sente a perda deles. Eu falei antes, tu sente pena por um coadjuvante lá que tu acha maneiro e tu, porra, mataram o cara, meu, por que mataram o cara? O cara era tão legal. É, e era tipo, era aquele personagem que, tipo, tu vê que tinha potencial pra ser um puta personagem, sabe? Ia ser um personagem massa pra caralho, e aí ele morre de um jeito meio escroto, assim, morre de um jeito bom. E tipo, no Sons of Anarchy mesmo, cara, tem tipo a pior morte de todos os tempos que eu já vi na minha vida, que me derrubou mesmo, cara, tipo, por 2 episódios, tá ligado? Nossa, eu tava até falando com o Vini por mensagem, assim, tal. É, essa aí, cara, essa aí, quando ela aconteceu, pra te ter uma ideia, que eu acompanho eu indiquei pra seguir, o Segui começou a ver. Mas antes, cara, eu falava muito dessa série com o Nicolas. E aí quando teve essa morte aí que eu falei eu segui, sabe o que é. Cara, eu e o Nicolas, a gente ficou desolado, cara. Caralho, velho. Isso é louco, tipo, eu tô de boa assim agora e tal, eu consigo assistir vários episódios em sequência. Tipo, eu vi esses dois episódios em sequência, nossa, tipo, um do fato e o... Nossa, cara, tipo, muito... Nossa, eu tô triste já aqui. Até o final do podcast a gente vai chorar aqui. Ah, já tô chorando. Mas tem esse lance de que, tipo, tem uns personagens, tipo... Até não uns personagens que morrem, tá ligado? Mas tem uns personagens que acontecem uns trecos com eles em Sons of Anarchy. E esse dá pra falar. Que é o personagem que mais se fudeu em séries... Da vida, toda a existência. Da vida de toda a existência, que é o Walker. É simplesmente o personagem mais fudido de todos os tempos. Tipo, ele foi, tipo, sei lá... Esfaqueado, atiraram nele, furaram os olhos dele com uma caneta... Tentaram arrancar o outro olho dele que tava bom. Espancaram ele. Tenso, cara. Espancaram. Tipo, queimaram ele com cigarro. Enfiaram um palito de dente embaixo da unha dele. Sei lá, cara. Caralho. Isso que ele é o criador da série, né, cara? É, e por isso que é tão foda assim, cara. Ele é o cara que escreve a série. Tipo, ele simplesmente é o personagem mais fodido, cara. E aí tem um fato que acontece na sexta temporada. Que quando finalmente acontece, fica assim... Caralho, demorou pra isso acontecer, porque, tipo, porra, finalmente o cara tá livre, tá ligado? Aí, continua a história com o cara, sei lá, com o cara se dando bem, entre aspas. Mas é foda pra caralho, meu. Tipo, tu fica vendo o cara se fudendo e ele se fode tanto que chega a dar uma agonia até de falar. Pô, só pra fazer um jabá aí, eu fiz um post sobre Sons of Anarchy, que o Otto é o último carinha das imagens que tem lá. Então dá uma olhada lá, só pra ver meu post e aumentar o número de visualizações, tá, gente? Vai estar no post. Sim, isso. O Gariba tinha levantado a mão aí pra... Desculpa, Gariba tinha levantado a mão, depois te chamo daí. Levantado o nariz. Beleza. Fala, Gariba. Muito engraçado. Eu ia falar de um filme que eu acho que é pior do que o do Vini, porque é um filme de menininha, só que ainda é um filme de menininha ruim. Pequena Miss Sunshine, eu reconheço que é de menininha, mas é um filme foda. Que acho que vocês não, nem vão se lembrar desse filme, cara, que é... Ponte para Terabite. Alguém... Caralho, tá na minha lista. Esse filme é bom pra caralho, velho. Tá na minha lista essa porra, cara. Cara, esse é um que eu chorei também. Ah, por quê, cara? Tipo, nossa, eu nem conheço esse filme. Eu acho. Eu nunca vi, velho. É do... Eu quase que é um filme ruim, do novo Homem Gay. Ah, não é, velho. Não é, velho. Tá boa. Fala, não é filme. Fala. Cara, pelo menos sim. Eu achava que era um filme ruim. Eu não sei, porque eu achei muito tempo atrás, tá ligado? Mas pode contar o final, porque o choro vem só no final, cara. O filme inteiro eu assisti, tipo, quase dormindo. Ah, ninguém vai assistir isso depois, pode. Cara, pode falar. Ah, meu, a minazinha lá morre, cara, é muito triste pra caralho, velho. A minazinha, é que tipo, é assim, ó, a história é duas crianças que meio que, elas são muito sozinhas, né, elas só tem as duas crianças, que é um menininho e uma menininha. E as duas crianças, elas ficam brincando de imaginação, então, por exemplo, lutando contra gigante e tal, e você vê a imaginação dela, é tipo, é transcrito pra imagem. Então, por exemplo, se elas estão brincando de castelo, eles estão no castelo, eles estão tipo todos... Tipo Sucker Punch, né? Exatamente. Não, cara, mas, mais ou menos. É a visão infantil, assim, sabe? Mas tem um lance legal, cara. Tem um lance legal, gamer. Caralho, vamos falar só 5 por vez, porra. Tem um lance foda no filme que, tipo, o Pia ele desenha. Então, tipo, o Pia ele é mó criativo e tal. E aí tu começa a ver, tipo, tem toda a parte gráfica, o caralho é 4, e vai desenvolvendo e tal, os personagens, vai te apegando, assim, cara, o final é uma paulada agressiva, cara. E no final, tipo, a menininha acaba morrendo por causa que... Ela vai procurar um menino, só que acaba caindo, acho que no rio, batendo cabeça e acaba morrendo, né? E o molequinho, ele se culpa por isso. Tipo, morte random, é isso? Não, cara, ela vai brincar sozinha porque o moleque resolveu fazer uma coisa sem ela. E ela morre. Ela morre. César. Ela foi sozinha pra um lugar que era muito perigoso. Era uma ponte lá. Uma pinguela. Ela caiu da pinguela e morreu. Aí tem culpa. Sim, e o foda que te faz chorar não é nem tipo a morte dela em si, mas a situação que o menininho se coloca, que ele se vê como culpado, tá ligado? Ah, e cara, isso é muito emocionante. Esses remorsos, sim, que os personagens sentem dá muita tristeza, né, cara? É que você se coloca no lugar, tá ligado? Foda. Ah, posso falar então agora não? Agora vai, Fernando. Vai. Alguém aí já assistiu Requiem para um Sonho? Não. Não, cara, eu tinha que assistir essa porra aí, cara. A trilha sonora dessa porra é muito boa, velho. A trilha sonora é boa, mas o roteiro, velho, é tão lágrimas, velho. É por isso que eu choro. Você sai com o rosto escorrendo suor, sabe? É um dia quente, né, cara? É, muito cara, quente. É muito quente em Recife, né, cara? Não. Tipo, mesmo que você assistisse na Antártica, é muito quente, velho. Né? O que fala no filme aí, cara? É sobre um cara que é viciado em heroína e a mãe dele é uma senhorinha que sonha pra televisão, sabe? A senhorinha recebe um trote, sendo que iam chamar ela pra ir pra televisão. E ela começa. A vida dela começa a rodar tudo em voo pra televisão, sabe? Uhum. E a história do filho dela, que é viciado em heroína, é tão merda que ele, tipo, toda semana ele rouba a televisão da mãe dele pra vender, pra comprar heroína. E a mãe dele sabe onde é que ele vai vender essa televisão, vai lá e compra pelo metade do preço pro cara que tem pena dela, sabe? Caralho. Uhum. E tipo, ela começa a viajar com esse negócio da televisão, sabe? E vai num. Qual é o nome do médico dos Simpsons mesmo? Doutor Nick Rivera. Vai no Nick Rivera da vida, sabe? E ele começa a receitar pra ela metanfetamina, sabe? Porque ela queria emagrecer pra caber num vestido. E fica a senhorinha viciada em metanfetamina e o filho dela viciado em heroína, tá ligado? Caralho, cara. E evolui disso, velho. Vai pra pior. O filme é do Aronofsky, né, cara? É. Exato. Acho que é o segundo filme da história dele. Vai se fuder, pô. Não, e tipo, todos os personagens escalam e nenhum escala pra vitória, velho. Nenhum. É, se tu levar em conta, tem até o cara dos Branquelas lá. É o Marlon Wayans lá, né? Esses filmes são foda, né, cara? Porque, tipo, é um filme que não te dá esperança nenhuma. Tipo, todo mundo é muito bosta, cara. Não, Evandro, sabe o que é pior? Esse filme, ele dá um gostinho de esperança. Mas aí vem e estrangula a sua esperança e bate na quina da parede até quebrar os dentes, sabe? Caralho, velho, não. Eu achei esse filme uma vez e eu não quero ver de novo, sério mesmo. Eu tenho que assistir esse filme, cara. Ai, cara, mais um aí, o Zwast. Cara, eu lembrei só de um pedaço de um filme, né, cara? Eu nem tenho muita desculpa porque faz pouco tempo que eu vi esse filme no cinema, né? Eu fui na estreia do Rock. Do Rock é Face. Ai, cara. Puta merda, velho. Aí quando. Ele tem aquela relação horrível com o filho dele, né, cara? Eles se afastaram pra caralho, né? Mas aí o Rock manda aquele discurso no perto do fim do filme, cara. Cara, que discurso é foda, caralho. Só uma frase. Lê. Ninguém bate tão forte em você quanto a mim. Puta que pariu, velho. Eu posso passar na frente de todo mundo aí, aproveitando o gancho que o Zwast mandou? Manda. O Rock dando gancho, hein? Ai, cara, pra só diverso aí. Essa última semana aí eu tava um pouco cansado, estudando pra prova e tal. E eu reassisti o primeiro Rock, velho. E a parte que ele chega completamente isolado, ele fala, eu não vou conseguir ganhar, por mais que o cara treinou pra cacete. Ele fala que o único objetivo que ele tem agora é permanecer em pé. Sabe, ele sabe que ele não vai conseguir, ele só precisa em pé, ele tem que provar pra ele que ele consegue ir até o final, porque ninguém foi até o final. Esse que é o foda do primeiro e do último Rock, assim. Por isso que às vezes eu digo assim, se assistirem só o primeiro e o último Rock, vai ter o mesmo impacto. Porque o primeiro Rock, ele não era um filme de porradaria, cara. Ele era um filme de drama. Porra, filha da puta ganhou um Oscar com aquela merda, cara. É a história de um cara que ele era um bosta, cara. Mas um bosta completo. Ele era um bosta completo, aí foi chamado pra ser ator, fazer um papel de um bosta. Não, ele parou de escrever no blog da internet e foi pra box, cara. Agora eu falei do Aronofsky e agora falaram do Rock, do 1 e tanto quanto do 6. E tem o The Wrestler, que também é do Aronofsky, velho. Ah, é o Michael Hurt. Os, Velho, é outro filme. Outro também. Eu assisti uma vez também, não quero ver de novo, porque ele é muito pesado. Mas esse filme aí tem uma parada que eu dou muita moral, que é a Marisa Tomei, de Top Left, com o piercing no mamilo, e ela tá muito na moral, cara. Marisa Tomei tá tatuada mesmo. Tá foda. Agora o celular do Rock, né? É, aí eu choro, por outro lado, velho. Essa não pode ser por trás, né, Zé? O problema do The West é que ele é uma homenagem ao Rock, só que no lado inverso, velho. É como se o Rock perdesse. É só perder e virou um fudido. Mas que tá, cara, o filme, lembra, Flemmer? O Rock perde a luta contra o Apollo. Perde. O problema é que ele perde na vida. É. O Rock, ele tem a vitória moral, né? Tem a vitória moral, por isso até que vem a revanche depois. Isso, ele perde, mas ao mesmo tempo ele constrói aquele lance de que, tipo, ele consegue ganhar se ele quiser, tá ligado? Se ele treinar e se ele se esforçar, ele consegue ganhar. Agora o The Wrestler não, meu. Não tem vitória. Cara. O final do filme é aquela coisa. Se eu pular daqui, eu vou. E ele vai, velho. E a cena corta e você não sabe se o cara morreu. E você tá chorando, sabe? Ela com escorrendo e dizendo, pô, ele morreu. Eu não vou falar do campeão, porque é foda e é isso aí. Sabe um negócio que eu fiquei muito. Uma coisa que eu fiquei muito puto, cara, que eu fui ver o Rock 6, achei foda e pá. Aí no trabalho uma guria falou assim, ai, eu não gostei daquele filme, só tinha uma luta. Eu disse, caralho, a luta não é importante. Ô, piranha. Aí você tinha que virar o Rock, cara. Você tinha que encher ela de porrada. É, cara. Tipo, fofar num canto, tá ligado? Deixar desmaiada. E ela tem que virar o Rock pra poder aceitar as porradas e continuar de pé, porque tem que apanhar muito a filha da puta dessa, velho. Ai, já tinha uma luta, achei chato. Tipo, da puta. E o final do último Rock, cara, é isso também, né? O cara perde, mas o povo tá aplaudindo ele de pé na hora que ele tá indo embora. É tipo uma refilmagem do primeiro, de certa forma. Não, mas é que no Rock 6, cara, de uma certa maneira todo mundo sai ganhando, cara. Tipo, o Rock tem a vitória moral, o Negão ganha, e tipo, e o Negão se liga que a parada não é aqui. Tipo, o Negão ganha, ele fica humilde, tá ligado? Sim. É verdade. Não, é que o Rock 6 é a vida do Stallone, né, cara? O cara tava lá morto, lá em ostracismo, chamaram ele pra fazer um negócio decente de novo, que é aparecer na mídia. Segui, o que tu disse que ela ia falar de luta aí? Ah, outra coisa espontânea, né? Não, eu tô falando no chat. Mas aqui, aproveitando o tema aí dos boxes aí, das paranauê, das porradas aí e tudo. Pô, velho, um filme que me derruba também é Menina de Ouro, cara. Esse aí, cara. Puta, tipo, que pariu. Puta história triste da mina, o filme inteiro, mas até aí você tá indo aguentando, né, cara? Aí, tipo, a hora que você vê no final que a negona lá, tipo, faz os paranauê todo lá e dá um socão nela, ela cai e começa a vai pro hospital lá, sei lá o que acontece, fica paraplégica, não lembro. Ela fica tetraplégica. Velho, mano, dá uma tristeza absurda, e tipo, no final, quando o malucão tem que desligar a máquina lá e tal, tipo, você já não aguenta mais soluçar, tá ligado? Tipo, cara, é foda, cara, esse... a família dela tentando explorar a menina e tipo, fazendo ela assinar o bagulho, é um bagulho intenso, tá ligado? Tenso, cara, o filme inteiro é bem intenso, assim, tipo, é foda, cara. É, e o malucão... Tá chegando à conclusão que filmes de luta são é, tipo... Não ser triste, cara. Eu choro vendo Street Fighter 2. Não, Street Fighter, Street Fighter. Ah, mas você chora de tristeza, é diferente. Sim. Tipo, de vergonha, na real, né, cara? É, mas o malucão lá, que é o Clint Eastwood, e aí agora eu vou falar de um dos meus filmes favoritos, cara, que é Gran Turino, cara. Gran Turino, que é o que eu ia falar também. Gran Turino, cara, esse filme é foda, cara, porque não só pelo Clint Eastwood, cara, lembra muito umas paradas do meu avô, tá ligado? Tipo, velho ranzinza, meio boca suja, assim, e, tipo... O filme é foda, cara. O filme é uma obra-prima, assim. Eu não sei como é que a galera não sei, sei lá, foda-se essa porra. Fala alguma coisa. Caralho, cara. O final é do caralho, né, cara? Ele armando aquele plano pra fuder lá com a gangue, né, cara? E ele já sabia, né, cara? Ele tinha noção de tudo que ia acontecer. Isso que ele é foda. Mano. Foda pra caralho. E a expressão dos filhos dele no final, que ele se fode e não ganha nada na herança, né, cara? Cara, aquela cena da neta dele, quando vão anunciar o Gran Torino, quem é que vai ficar com o Gran Torino? Que ela brilha o olhinho assim, daí no final ele deixa o carro com o guri, cara. Pro sapo lá, o Todd. Cara, aquela cena é foda, velho. Aquela cena é foda. Aquela cena do caralho, cara. Mas o filme inteiro ele é foda porque tipo, tu se apega ao personagem, cara, de um jeito. Caralho, eu tenho mais respeito das pessoas do que com minha família, porra. Cara, foda isso, velho. Ele passa a gostar mais dos caras do que dos filhos dele, tá ligado? A família dele tá cagando, tá ligado? Ele conhece o pessoal lá que... Cara, que ele odeia a princípio, né, cara? Que ele é racistão, né, cara? Exato. Mas sabe o que é o foda, cara? É que, tipo, aquela hora que a nora dele, vai a nora e o filho dele na casa dele. Ah. E ela leva aquela porra daquele telefone. Uma tecla enorme. E aquele treco pra pegar coisas. Cara, eu fico me imaginando velho. Eu ia ter a mesma reação dele. Ele, cara, faz a cara mais nervosa de todos os tempos, cara. É o caralho, mais velho. Nervoso já visto. E tipo, pra quem já trabalhou com idoso, ou pra quem tem uma certa experiência, cara. Idoso não quer ser tratado como criança, cara. Não. Muito menos como alguém inválido. Válido, né, cara? Né? Principalmente quando eles têm a questão cognitiva extremamente preservada, que é o caso do Walt. Cara, é isso. Idoso detesta ser tratado como criança, né? Principalmente quando ele age como criança. Ele detesta ser tratado como criança. Isso. E o foda, né, cara? Tipo. Tu vê que o cara, ele tá bem, relativamente ele tá bem, ele só tem um problema de saúde que no desenvolvimento do filme aparece. Mas tipo, o filho dele tratando ele como se ele fosse um bebê, a nora dele só querendo agradar pra passar bem e o neto cagando pra ele. Então, tipo, o filme todo é muito foda e ele é... Ah, eu chorei nessa porra desse filme, cara. Fiquei que nem uma princesinha, fiquei que nem uma menininha, cara. Muito foda. Ou, e só pra aproveitar rapidinho, é que eu, tipo, pra variar, não prestei atenção em nada que o Vini falou, mas eu só pesquei a palavra Walt aí no meio da conversa e, velho, Breaking Bad, né, cara? Ah, cara, a gente ia chegar lá, né, velho? Porra, eu ia dizer que final de série sempre me faz chorar, cara. Não é melhor fazer um podcast só sobre Breaking Bad, não? Esse cara não acompanha, o site muita, antigo, é isso? Ele não acompanha o site antigo. Não, mas agora que fechou a droga do. Da sim, série, cara, a gente gravou um drop especial, sabe, Breaking Bad. É, e daí não me chamem porque eu não assisto e eu não vou assistir Breaking Bad. Que é tão merda, né, Vini, sabe? Beleza, só pra deixar claro. A única coisa decente que tu assiste é Sons of Anarchy, cara. Beleza, cara. O pequeno Miss Sunshine. Ah! Que é de menininha. Ai, só pra falar, eu comentei no chat aqui, tem o filme do Gariba, cara. Tem um filme que é praticamente um filme... Não. Antes é Breaking Bad, cara. Espera falar. Cara, a gente tá falando de Breaking Bad agora. Calma aí, cara. Breaking Bad é... Mas olha que filha da puta, meu irmão. Toma, filha da puta. Toma, vai querer zoar os outros. Opa. Eu já disse... Fala aí, Peguei. Agora você tem meu apoio. Pro seu bem, Gariba. Eu ia dizer que o filme era bom, filha da puta. Você pode ir agora. Chega. Segui, fala de Breaking Bad. Eu falo, né, senhor? Fala. Não, fica à vontade. Véio, tipo, fica à vontade. Cara, tipo, os 3 ou 4 últimos episódios da série é pra derrubar. Você tipo, faz igual eu, que assistiu os 3 em sequência. Você tipo, vai chorar todos os 3, tá ligado? Desde a morte do Hank até o final. E você tipo, vê no esquema do Walter White morrendo lá e tal. Tipo, um dos bagulhos mais emocionantes de todos. A conversa dele com a Skyler e tal. E ele tem aquele filme que a gente tem falado, né, cara? Os personagens. São muito cativantes, né? Tu te importa com os personagens e tu fica quando os caras morrem, tipo, puta, cara, não, velho, não. Não, cara, tu, quando tu vê assim que não tem mais outra saída, que aquele personagem vai morrer mesmo, tu diz, puta, que deu, cara. Mas, do que se trata o Breaking Bad? É quando um cara vai lá e quebra o mal. O mal! Não, Breaking Bad é a série que vale, série então de o cara drogado. Começa a vender metanfetamina, ou seja, ele tá vendendo drogas, ou seja, tá me fazendo feliz. Não, mas, cara! Aqui, fora... É ele que mata a mãe do Ivetinho, hein? Requiem para um sonho. Sim, Requiem para um sonho, velho. Ele que fornece pra senhorinha da televisão, velho. Não! Metafetamina com ele, cara. Não, cara. Tá fazendo laboratório ali. Mas só cara... no final de Breaking Bad dá vontade de quebrar ou... Não, não. Tipo, não, tem outro. Os últimos, tipo... Não, ele é uma... Tem vários, tem sim, tem muita coisa. É que o último é derruba mesmo, tá ligado? É. Uma parada que acontece na primeira temporada, acho que foi um dos únicos episódios que eu vi, que é a hora que uma maluca lá, uma guria, tem uma overdose lá, chegou uma daí, é, sei lá, é. E daí, tipo, o cara tá do lado da mina dele, tipo, ele podia chamar a ambulância e salvar a mina, mas não, ele deixa a guria morrer. Aí no fim tu sabe que, tipo, sei lá, ele deixou a guria morrer por um bom motivo, tá ligado? Que era não tão bom assim, né? É, não tão tipo, bom. A cabeça dele era bom pra ele, tá ligado? Aquela terrorista. Se tu ver pra frente, você vai ver que foi uma bosta. Foi tipo um estopim pro começo. Mano, um monte de final dessa temporada, início da outra, que mostra o avião caindo, é incrível, maluco. É incrível, cara. Então é tipo, é isso, sabe? Tipo, tu pega. A série tem vários pontos emocionantes, assim, mas é. Só que ele tem. A série é feita de momentos fodásticos, assim. Tu olha e diz, caralho, que foda. Só que os últimos episódios, viu? Tipo, começa a tristeza. Assim. De verdade, tá ligado? Ele vai te derrubando, assim, sabe? Tipo. Antes do penúltimo capítulo, tu já tá no chão, assim. Mas no começo dele, já tá encolhido no chão chorando, tá ligado? Rodopiando. E depois daí o penúltimo, no último, velho. É só lágrima. É só sol. Só, cara, é muito calor na nossa vida, né? Mas o Zinho comentou disso, cara. Eu falei, geralmente final de série, tipo, a série vai acabar e alguma série que eu tô acompanhando há muito tempo dá uma tristeza foda. Assim. Menos Dexter. Não, é Dexter, eu chorei de raiva, velho. chorou. Lágrimas masculinas. Mesmo assim, tipo, vá, que final cagado de merda, mas, sabe, era o, sei lá, até a quinta temporada, tinha temporadas boas, assim, que tu achava foda. Te dá uma tristeza terminar a série, sabe, tu não vai ver aqueles personagens. O The Office mesmo, velho, que depois eu acompanhei e... Mesmo depois, Parkour! Mesmo depois que o... A risada bugada. Que merda. Mas depois que o Steve Carell saiu, o pessoal ainda levou. Perdeu um pouco a graça porque ele era um vergonha alheia total, né? Mas ela tipo, ainda teve momentos engraçados, assim, foi legal. E o último episódio foi um episódio muito de despedida, assim, sabe? Foi mostrando os personagens um ano depois, tá ligado? Já não tinha mais ninguém gravando eles, o que aconteceu, assim. E, pá, quando termina, te dá um... Te dá uma tristeza, assim, tá? Meio foda, assim, tá? O Steve Carell reaparece lá no casamento do Dwight, tá? É muito massa. Eu tenho um... Acho que é o Andy que solta uma frase lá que eu achei muito foda, que, tipo... Ele fala que tá no emprego dos sonhos dele, mas ele tá no emprego que ele sempre sonhou, só que ele fica pensando no... na época que ele trabalhava lá na empresa de papel, né, do The Office. E aí ele fala que, tipo, como é que ele diz assim? Ele diz que queria ter, queria que as pessoas soubessem quando elas estão vivendo os bons momentos pra não sair deles, tá ligado? Eu achei, cara, achei isso muito foda, porque tu sempre pensa em barco, aquela época lá era legal. É, aquela época lá era boa. Sempre é aquela época, e ele fala isso, tá ligado? Que ia poder saber quando tu tá vivendo os tempos bons pra continuar neles, sabe? Putz, isso aí foi muito foda. Então, final de série, assim, sempre dá um... Escorre uma água salgada. Uhum, é. Você falando de série, né, cara? Eu lembrei agora da série que só eu assisto aparentemente. Que é Battlestar Galáctica. Assisti, mas. Se for falar besteira, cala a boca. Ô Zuit, provavelmente eu devo editar isso, cara. Se você julgar como besteira, me avisa que eu corto, tá ligado? Não, fala aí pra mim, fala aí pra mim. Eu sou imune a críticas. Não tem nada contra ele, não. Acho que caralho, porra. Ótimo, então tá bom. Ah, mas eu prefiro Babylon 5. Eu também preferia, cara, mas até que eu vi Galáctica, E o final da série que falaram, né? Quando eles encontram a Terra, né? Ele encontra a Terra. E quando tem a destruição da outra Battlestar, que aparece na metade da série. Que era uma nave mais avançada, mais moderna. Só que era uma tripulação de filhos da puta que controlavam ela. Até que o pessoal da Galáctica tomaram o controle. Aí a segunda temporada, as duas naves se separam. Uma parte da tripulação fica num planeta que eles encontram lá, que acaba sendo dominado pelos inimigos deles. E fica a temporada inteira separados. Aí no final da segunda temporada, eles voltam com as naves pra salvar os humanos. Cara, o episódio todo é foda, né, cara? Que destrói a nave, sei lá. Eu reparei que em minha lista tem um monte de nave sendo destruída, cara. Isso que te emociona, cara. Ele se apega mais a nave do que a seres humanos. Exato, a destruição da Pegasus, a destruição da Yamato. Não, é Yamato não! Estrela da Morte não tem, não? Estrela da Morte. Estrela da Morte não é nave, Estrela da Morte é planetoide de batalha. Ah, vai deixar no cu. Depois reclama, né? A boa é pra te chama de pedante. Aí eu choro lendo Cortiço. Não, é o pior livro do mundo, cara. Deixa eu falar que eu não gosto, tá? Vamos começar de novo com a discussão. Cara, quem fala mais uma? Desses lances de livro aí, cara, a gente já falou do Game of Thrones também, mas tiveram outros dois livros que me fizeram chorar, que foi Dragonlance, não lembro qual dos três livros é agora, mas tem uma, trilogia, tem uma trilogia de Dragonlance, que é... Eles compraram um dragão, pagaram mais barato. É. Que é quando tem um personagem que é um cavaleiro, que o nome dele é Externo Montante Luzente, que ele é um cavaleiro de Solania lá, que são um cavaleiro mais honrado e tudo mais. Que a história dele é toda triste, cara. Tipo, o pai dele morreu, ele queria conquistar a honra do pai dele de volta e tal. E caralho, velho, vai desenvolvendo a história do personagem, tipo, ele vai mostrando que ele é honrado e valoroso e tal. Eu acho que ele vai ter um fim decente. Só que não, ele morre empalado por uma lança gigante e uma mina cavalgando um dragão. Nossa, cara, esse comentário ficou errado em muitos sentidos. Tá? É, ficou errado em muitos sentidos. Empalado por um dragão, gente. Enquanto a mina cavalgava. E outro livro que foi foda também foi das Crônicas de Arthur. Que tiveram vários momentos no livro em que eu... Nossa, cara, que não rolaram lágrimas quase. Que foram, tipo, todo o desenvolvimento da história de Tristan com a Isolda. O Olinho ficou tremendo, né? O Olinho ficou todo tremendo. É, o Olinho. Cada pedaço de mim. Lembrando. Caralho. Você foi tomar uma água, tá, né, cara? Pra pegar um ar e tal. É, o que tá acontecendo, caralho? O que esse filho da puta tá fazendo? Mas, tipo, comigo? Você vai tomar banho pra cair água na cara e chorar. É. Se engana. Eu vou fingir que eu não tô chorando. E tem o lance de quando ele perde a mão, no livro é muito foda quando o Dervel perde a mão, quando morre a filha dele, foda-se, dei spoiler do livro. Cara, são muitos momentos tensos, assim, que fica, te pega como se fosse uma rasteira, assim, cara. É muito foda. Pelo menos em livro, né? Eu não sei se alguém tinha o costume de ler livro e se emocionar assim. Ah, eu não consigo lembrar de nenhum. Eu lembrei mais ou menos, agora eu não tenho certeza se foi no filme, se foi no livro, mas o Espera do Milagre, cara. As cenas assim, eu achei bem foda. Ele tava na lista, o filme é do caralho. É, acho que tá mais pro filme mesmo. O livro, ele é muito bom, mas não emociona tanto, cara. Você não vê, né, no filme, no livro, cara. Sim, cara. Pô, a cena... É foda, cara. O filme... Não, o filme é foda, o livro também é foda, cara, mas você acha que o filme você emociona mais, cara? Não, tipo, é foda no esquema de emocionar, cara. Tipo, derruba mesmo. E assim, eu acho muito legal aquela cena dele indo salvar, tirar o câncer lá da mulher do cara lá, e o cara não sabia o que tava acontecendo, ele vai lá e salva a mulher e fica todo malzão, assim, tipo, eu acho que muito foda, cara. Eu acho foda quando você faz aquela conta no final, né, cara, da idade do cara, né? Sim. Cara, a quantidade que ele já tinha sofrido, né? É, porque, pô, aí você fala pra pessoa, caralho, peraí, ele tá contando uma história que ele era. Tinha uns 30 anos, e os anos 20. Aham. Exatamente. Caralho, cara. Na moral mesmo, assim, ele quis morrer porque ele já tava muito tempo sofrendo nesse mundo, né, cara? Mas mesmo assim ele é tenso, ele na cadeira elétrica lá. O mundo não é. Ele fica com medo de qualquer forma, né, cara? Isso, cara. É foda. Esse filme aí e esse livro são muito foda, cara. Sim. Mais algum? Ah, velho, eu tenho mais aqui. Eu tenho Maus, cara, pra falar. Tipo, Maus foi uma coisa meio estranha pra mim, tipo, é um relato muito triste, cara, pra falar a verdade, ele é muito... Primeiro porque é verdadeiro, Tipo, ele é muito verdadeiro mesmo, você acaba, tipo, se identificando mesmo com a história, sentindo as paradas, tipo, ver a galera se suicidando, tipo, de pegar assim, tipo, os negros fuzilando mesmo. Mas aí beleza, cara, tipo, eu li muito tranquilo, mas o que foi tenso mesmo é quando o Art, ele começa a fazer os quadrinhos lá do suicídio da mãe dele, tá ligado? Tipo, que nossa, é triste demais, velho. E é tipo a impressão dele sobre a morte da mãe, né, coisa do tipo. E, cara, essa parte em geral me derrubou, assim. O resto do livro, do quadrinho foi mais tranquilo, tal. Eu li, tipo, meio que feliz por conseguir ver esse tipo de relato e tal, mas a parte da morte da mãe dele foi complicada, cara. Cara, a parte em que, tipo, mostra ele ouvindo tudo que o pai dele falava, e tipo, o pai dele tentava mudar de assunto, ah, filho, não sei o que, o do... o padeiro, ah, não, fala sobre isso, fala sobre a... Qual é o nome do lugar que ele ficou? Esqueci agora, deu branco. Pô, historiador de merda, é foda. Fala sobre Auschwitz. Ah, não, filho, mas não sei o que, o cara não me pagou. Ah, tá, pai, mas volta a falar de Auschwitz. Ah, filho, não sei o que, eu fui na padaria. Ah, pai, tipo, tá ligado? Ele mostrava o quanto ele tinha se distanciado do pai. É um bagulho muito foda, tá ligado? Eu fudi pra caralho. Tem que ler isso aí, cara, tem que ler essa porra, velho. Falando em Maus, um quadrinho que não mostrou muito que eu li foi Magneto Testamento, cara. Puta, cara. E foi um quadrinho que eu li que, pá, cara, nossa, tem uma cena em específico, que acho que é a cena em que vão fuzilar a família dele, e ele até não tem os poderes desenvolvidos, né? Acho que o único poder que ele tinha na época era o de conseguir identificar, de achar moeda, de achar coisas de metal, assim. E parecia que era sorte, né? Ele achava que ele era um menino da sorte. Ele achava moedas, ele achava dinheiro e objetos de metal muito fácil, muito fácil. E ali que tu vê que tem aquela cena no filme dos X-Men, lá no início, ela não aparece nessa HQ. Mas na hora que vão fuzilar a família dele, que ele tá junto, ele se encolhe, eu não sei se no colo do pai ou da mãe, que ele se encolhe na hora que vão atirar neles, que tipo, todas as balas que são pra atingir nele, elas não perfuram a roupa. Né? Então, e depois ele levanta e tá a família inteira dele morta, assim, é muito forte essa cena, cara. Pá, foi fudida pra caralho ler essa porra aí, assim, tipo, se coloca no lugar dele, assim. Ah, cara, acho que todas essas histórias assim que se passam na Segunda Guerra Mundial, elas são muito, muito fortes, né, cara? É, tem umas histórias que são meio fortes, assim, cara. É forte quando apela pro lado do sentimento, tipo, de soldado, de tá lá e tal, mas em geral não é generalizado assim, né? É, da vítima, tudo. Agora, você, tipo, o pessoal fala muito daquele filme lá do Didi Mocó, lá, italiano, lá, o Roberto Benigni. É, a vida é bela. Ah, é bela. Mano, puta, esse filme é incrível e é muito triste, cara. Triste, cara. É, mais ou menos. Didi Mocó italiano, cara. É massa, assim, tipo... É porque, cara, ele morre de um jeito muito, assim... Você fica, caralho, você só dá uma exclamação, tipo, putz, o cara morreu. Ih, fudeu. A morte da menininha de vermelho eu achei mais foda, cara. Ah, mas isso aí. E você vê que a menininha de vermelho escapa de tudo, né, cara? Nossa, cara, e lá mais pro finalzinho, lá pras 2 horas e pouco de filme, que você vê ela na pilha lá, tipo. É, não adianta ela ter fugido de tudo, cara. Ela morreu de qualquer forma, cara. Mas o Lista de Schindler é um filme cruel, cara. Quando o Schindler, tipo, muito no final mesmo, tá sim. falando que ele podia, tipo, ter trocado o broche dele por 2 vidas e o carro por 10 vidas. Tipo, caralho, essa porra é muito triste. É, tem o pianista que é foda também, né, cara? Foda pra caralho, não só no sentido de, tipo, ter toda a questão de judeus morrendo e tal, mas a questão do cara sobreviver, cara, e o cara ficar lá sozinho, no meio do nada, no frio, na colônia, tipo, só tem neve, escombro e o cara lá. E aí o cara, ele pega e encontra o oficial alemão lá, encontra ele, daí ele, o oficial alemão pergunta, tá aí, meu, o que tu faz? Ele, ah, eu era pianista numa rádio. Daí, tá, me prova então que era pianista. Daí, tipo, sei lá quantos anos o cara tava sozinho lá no meio do nada, quanto tempo ele tava lá. O cara acha um piano e ele toca piano pro cara, tá ligado? Ele, tipo, tu vê como se o cara tivesse ainda. Aquilo mostra que ele ainda tava vivo. É muito foda. Tem. Era esse que era o filme do Gariba? Que eu falar? Não, o filme do Gariba é outro. Mas só pra não perder o lance da Segunda Guerra Mundial, que o Godoka comentou aqui por texto, tem aquele filme com o Jude Law lá, o Círculo de Fogo, que mostra bem como é que funcionava a questão do exército russo, meu, que eles pegavam o seguinte, era 3 negros. Um ficava com um rifle. Era fileira, sim, era fileira, cara. Primeiro da fila ficava com o rifle, um rifle carregado. O segundo da fileira ficava com a munição. E o terceiro da fileira não ficava com nada. Por quê? Se o primeiro morre, o segundo junta o rifle, recarrega e atira. Se dois do primeiro morrer, o terceiro pega o que tiver deles e atira. Só que nisso, naquele lance é assim, ó. Se os três correm, se alguém voltar, vocês tomam chumbo. Que é só atacar, cara. Eles atiravam nos soldados que voltavam, velho. Eles matavam. Era o método de Stalin, né, cara? De lidar com o exército assim. Era e, tipo, derrubar não tudo. Não tinha. Eles iam desse jeito porque não tinha arma pra todo mundo, velho. Todo mundo ia se fuder, cara. É foda. É, imagina você ir pra um campo de batalha sem uma porra, com uma arma pra se defender. Cara, tem um filme que vai sair ano que vem que eu tenho certeza que vai ser Lágrimas Masculinas, que é o filme daquele cara finlandês, o Morte Branca, tá ligado? Ah, o atirador lá. É, que. Ah, que ele... é o sniper fudidão lá e tal. Exatamente, é ele contando que cada vez que ele puxava o gatilho, ele fechava os olhos, deixava a lágrima escorrer e ele dizia: mais uma vida se apaga, mas eu vou continuar a vida. Caraca, e, velho. Ele odiava matar, tá ligado? Ah, se a galera tipo, aproveitar o drama nisso, vai ficar tenso, velho. Vai ficar tenso, cara, mas eu vou falar a verdade. Do que eu li dos atiradores finlandeses da Segunda Guerra, cara, eles pegaram então o mais frouxo deles, cara. Porque os caras, eles tinham uma tara de matar russo, cara. Não. Mas é que é assim, ó. Mas o Morte Branca, eu esqueci o nome do cara agora. Não, filho, tô ligado. Ele era meio humanista, pô, ele era contra a guerra. Ele usava um rifle de caça, pô, ele nem era do exército. Eu acho que ia ser legal se eles fizessem a história de um motorista de. Um motorista russo que foi pego por uma patrulha de alemães. Aí ele catou 4 granadas, um machado, decapitou o primeiro alemão, matou outros 5 e pediu pro Stalin de presente uma metralhadora. Pra não ter que correr. Pra não ter que ficar correndo atrás dele pra matar. Antes da gente mudar de assunto, eu queria fazer um adendo de um lista de Schindler que se passa na África, que se chama Hotel Ruanda. Alguém aqui já assistiu? Hotel Ruanda. Não, eu não vi, mas eu tô ligado que o bagulho é tenso. Tiros de Ruanda também, muito bom. Tem aquele puta também, velho. Aquele que é o cara que. Porra, que foda pra caralho também. Que é o ator que fez o Xavier Novão. Ele vai pra. O último rei da Escócia. O último rei da Escócia. Cara. Nossa, cara, que filme do cara. Foda pra caralho, mano. Normalmente os filmes que passam entre a guerra civil, né, nos países feitos. Não, mas na, guerra civil na África, é tipo ali. Do capitão ou o time do Homem de Ferro? Foi mal. Fala aí. Eu ia perguntar se era um filme do Will Ball, né, cara? O E-Ball? Era outro nome, o time do. Eu tinha rei também. Não, mas esse Hotel Wanda e o último rei da Escócia são realmente. Wanda. Hotel Wanda. mandar. Foi mal, continua. Não, é o mesmo esquema do Lista de Schindler, né? O cara que ele é negro, ele é africano e ele trabalha num hotel, ele é gerente. E o hotel fica em Ruanda, só que o hotel só dá hospedagem para os europeus que vão visitar lá o país, etc e tal. Só que acaba explodindo uma revolução tem maior problema social, os né? E os tutsis. É, porque na neocolonização, os países europeus eles fizeram vários estados novos ali no meio da África, né? E acabaram juntando várias sociedades diferentes da África. Então, por exemplo, acabava dividindo ela e juntando com outras sociedades que meio que tinham uma treta, etc. E tem todo esse negócio, né? E essa guerra acaba estourando e esse cara, ele é casado com uma Tutsi. E ele é um Hutu. Então era tipo uma pessoa de uma outra sociedade. E... caralho, me deu branco do filme agora, alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus. No meio da guerra, a guerra naquela... Porra, tô caindo. Estamos escutando? Sim, estamos. É porque aqui ameaçou que eu ia cair. Não, ameaçou? A guerra, A internet virou pra ele e falou, vou cair, caralho. A guerra civil na África mesmo, é tipo a Rússia. Os caras tinham muito pouca arma de fogo. E lá o povo briga no facão. E é tipo massacre, os caras estupram as mulheres, desmembram a criança, é uma coisa horrível. E esse gerente, ele começou a colocar o povo que estava sendo perseguido dentro do hotel. Ele estava brigando o povo dentro do hotel, e era o lugar que os africanos não iam entrar. Os africanos, os tutus que estavam dando troco nos tutus, que a história é mais ou menos assim, os tutus escravizaram os tutus. Aí eu esqueci a reviravolta militar que eles passaram a ser os líderes. É que assim, quando... Desculpa te cortar, Godoka, mas quando os europeus eles chegaram na África, pelo menos naquela parte ali de Ruanda, eles meio que deram poder para uma parte daquele povo, que seriam os Tutsis. E quando a Europa vazou lá da África, porque não tinha mais o que sugar de riqueza deles... Exatamente. E quando eles vazaram e não tinham mais o que sugar de riqueza deles, deixou uma revolta, porque os Hutus viram que os Tutsis estavam no poder, só que os Hutus eram em maior número. Então eles queriam matar todo mundo pra pegar o poder de volta pra eles. E daí que surgiu essa revolta, entendeu? Eu queria falar antes ainda disso tudo. Só que acabou mudando de assunto quando tava rolando quadrinho ainda. Que tem tipo o meu quadrinho favorito, que é a morte do Capitão Marvel, né, cara? Que, nossa, é foda, velho. Desde o começo, quando você começa a ver, tipo, pra quem não sabe, é a morte do Capitão Marvel. Do Capitão Marvel. Que ele morre. Marvel da Marvel. O que vale? Ou não, o que vale é o Capitão. Não, pera aí. Isso é uma outra discussão pro podcast inferior. Enfim. Esse é o podcast do... A gente comentou isso no podcast. No podcast 9. No podcast 9 a gente debateu isso. Mas... É tenso ver, tipo, a desolação dele, tá ligado? E das galera... do pessoal em volta. Que, tipo... um herói tentando lutar contra essa condição dele. Que tem um câncer, né? Por causa de uma luta com o Nitz lá, enfim. Não convém agora falar. Mas, tipo, ver o desespero dele, do pessoal que tá em volta dele, pra tentar curar isso. E tipo, o herói, teoricamente, devia morrer com tiro e porrada e não com câncer, né? E o Homem-Aranha fala isso, cara. Sim, cara. É uma das cenas mais tensas, né? Que é, tipo, o Homem-Aranha lá falando que não é assim que as coisas funcionam. E, tipo, o pessoal entende que ele tá abalado e que é uma situação normal, mas que também, sei lá, não tá muito certo, né? Tipo... É difícil, cara. O quadrinho inteiro é emocionante, que é tipo uma homenagem do Starling pro pai dele, né, cara? E nossa, é foda, cara. É foda. É, tanto que é meu quadrinho preferido, tipo, derruba mesmo. Toda vez que eu leio, eu choro pra caralho, assim. É uma história foda mesmo. Você falou de câncer e do Homem-Aranha, tem aquele o garoto que coleciona Homem-Aranha. Ah, cara, essa aí eu choro toda vez. Cara. Foda pra caralho, cara. Ela vai destruir, velho. O filho da puta que escreveu aquilo, puta que me pariu. Cara, é muito. Vou linkar o post do Godoka também do garoto colecionado. Cara, essa foi a primeira história do Homem-Aranha que eu li. Véio. Nossa, velho. Caralho, puta, começou tomando rasteira, né? É, tipo, sobre o estômago, né, cara? Uma voadora. Depois disso, eu li. Depois disso, em seguida, eu li o Red Son do Superman, que também você fica. Umas horas. É foda, cara, é foda. Mas dentro dessa. Dentro dessa. Dessa. Do quadrinho, cara. O Y. The Last Man, cara. Velho, puta, no final, assim, rola muito lágrima, cara. Principalmente quando tu vê ele com... Com o Ampersand, né? Ele com o Ampersand, o macaquinho já velhinho, cara. O macaquinho quase morrendo e ele tentando levar no túmulo lá de uma personagem, um macaco. Pra... Ah, pode falar, cara, pode falar. Ah, que depois a gente vai fazer um podcast. Eu não sei se esse podcast vai sair antes ou depois do podcast do Y, né? Eles não vão soltar spoiler ainda. Mas, cara, é muito triste, assim, pro meu o macaquinho já velho, porque se passa muitos anos depois o final do Sim, muito tempo, ele tá bem velhinho. Passa muito tempo. Ele, o cara também, o protagonista tá velho, mas o macaco, claro, o macaco tá mais velho ainda, né? E, puta, é muito foda. O macaco é da hora, cara. Esse macaco é foda. Não, cara, os personagens são muito bons, meu, do Y. Então, o final tu começa assim, não, cara. É aquele mesmo tempo. Cara. E, bom, o macaquinho, tu vê o macaquinho velho, assim, morrendo no braço dele, ele tentando levar no túmulo da mulher lá. Esse foi, acho que foi a última coisa que eu li nos últimos tempos. É que tem animal, é foda, né, cara? Cara, é outra categoria que eu queria falar, né, cara? O animal morrendo me deixa muito destruído, cara. Muito boladão. O aquele do Akita lá, o Sempre ao Seu Lado, cara, do Richard Gere, né? Isso, ah, cara. Isso acontece, né? Pô, aquele, Eu tenho... Espeto pra cachorro. Não, eu tô suando. Aproveitar e... Ele nem morre. Tá boa, posso... deixa eu passar uma imagem pra vocês no chat. Quer falar, isso... Né? Essa imagem depois das enchentes do Rio de Janeiro. O cachorro esperando o dono dele. Porra, isso é foda. Falando em morte de cachorro, a gente teve a morte do Brian Griffin, né? Do Family Guy agora, recentemente. Ah, eu assisti e chorei, cara. Não confesso. Chorou, que cara. Eu chorei. Mas eles fizeram. Porque... Mas eles não fizeram, né? Não foi um negócio triste assim, ou foi meio triste, tenso. Cara. Foi meio triste, é? Assim. Foi meio triste, na verdade. É, porque eles estão dando. Eles estão ligando foda-se já, né? Foi bem gráfico, assim, o atropelamento, né? Puxa, tudo assim, isso aí mesmo aconteceu e tal. É, aí ele no hospital lá, esperando pra morrer, né? Todo machucado ainda e tal. Os caras não culparam, assim, o visual também, né? Não, tipo, ele fala no final, antes de morrer, que teve uma vida maravilhosa. Nossa, já tô ficando meio. Teve uma vida maravilhosa e. E que ele agradece, aí depois ele morre assim, aí todo mundo começa a chorar e tem o enterro dele. É muito forte, tá ligado, cara? Uhum. Cara, vocês falam de cachorro e vocês vão me encher o saco, mas tudo bem. Eu vou falar da... Mas como é do Alan Moore, então acho que vai até passar. Que é a morte do Crypto no homem que para o homem que tem tudo, cara. Ô, velho, eu tô fazendo uma super-homem. Ô, eu comecei, uhum. Eu li a primeira página desse HQ, eu não consegui ler o resto, velho. É o Zeish. É o que aconteceu com o Homem de Aço. É, o que aconteceu com o Homem de Aço. Ah, tá, eu ia dizer, porque eu li o Para o Homem que Tem Tudo. É, esse é o anterior. Ah, tá. A morte do Krypto, né, cara? Ele matando o Homem de Kryptonita, né? Tá aqui do meu lado a revista falando isso. Eu tava escrevendo. Aí o Homem de Kryptonita, sai aqui, cachorro, você não sabe que eu tô te matando. E mesmo assim o cachorro mata ele. Aí o Super-Homem só ouve o uivo dele assim ao longe, né? Uhum. Aí quando ele vai ver, o bicho tá morto. Ai, caralho, morreu o Krypto. Morreu o Krypto. Cachorro não pode morrer, velho. Não, cara, eu lembrei. Cara, eu lembrei do. Desculpa aí, Vene. Eu lembrei do. Do Marley e eu, cara. Nossa. Eu sabia. O cachorro. O filme de comédia pra família, eu sabia que o cachorro ia morrer. Ia dar merda, né, uma hora. Eu já sabia, tipo, eu já tinha visto spoiler na coisa e tudo. Mas, cara, falando em spoiler, tem o melhor grafite da história, que é no pôster do cinema, o cara foi lá e grafitou. O cachorro morre. O cara grafitou no posto, né? Cara, eu chorei com uma menininha, cara. Tipo, caralho, velho. É só quem já teve cachorro, só quem já passou por essas coisas. Pô, velho, e a minha tá nos finalmente, cara. Tipo, daqui a muito pouco tempo vai rolar umas lágrimas masculinas, vida real, tá ligado? Você falou de comédia que você acaba chorando, velho. Cachorro do Fry. Ah, o cachorro do Fry, cara. Pior. A história do sobrinho dele. Ah, essa também é foda, cara. Essa também é foda, o sobrinho dele, cara. Ai, cara, na boa, eu não quero ver Quem assistiu esse episódio do sobrinho do Fry tem aquela música, Don't You Forget About Me. Ah, velho, eu arrepiado. Eu lembro do It. O Fry, ele fica. Ele descobre que um cara com o nome dele foi o primeiro humano em Marte. Aí ele fica bolado, ele achando que o irmão dele, que era um babaca, tinha roubado o nome dele. E a vida dele. E o sonho dele é, tinha roubado tudo dele, assim, a vida, o sonho dele e tal. Ele fica mó boladão. Só que ele descobre que o irmão dele botou no filho dele o nome de Fry, em homenagem a ele. Que é o sobrinho. E é o sobrinho dele que foi o primeiro humano em Marte. Caralho. Ele estimulou o menino a ser um astronauta em homenagem ao Fry. Caralho, o Fry de joelhos. Ele chegou ao ponto, o extremo, de ir na cova do sobrinho desenterrar pra saber se era realmente o sobrinho dele ou se era o cara que tinha roubado. Depois que ele desenterra, pô, ele olha, aí vê na cova em homenagem a seu tio, Philip J. Fry. Ele achou que ele começa a chorar, pô, no meio do cemitério. Caralho. E chancia a tela e começa, don't you forget about me. Caralho, chorando, cara. Futurama pega em alguns episódios. Futurama tem vários desse tipo, né? Sim, cara, sim. Os caras têm mais liberdade em Futurama do que tem o Simpsons, cara. Fazer isso. Não, o Matt Groening, cara, ele tem muito mais liberdade no Futurama, né? Exato. Eu lembrei do episódio do American Dad, cara, que o... Tem um chinesinho entregando panfleto durante o episódio, assim. E tipo, tá aquele o peixe, aquele do American Dad, ele tá meio que fazendo umas narrações, assim, viajando no episódio. E aí eu sei que no final, assim, enquanto vai afastando a câmera, ele mostra um outro chinesinho, assim, no restaurante. Aquele ali, ele substituiu o ator fulano de tal, que infelizmente faleceu durante... Na época das filmagens e tal, não sei o quê. E, cara, quando termina o episódio, aparece, tipo, o pessoal da American Dad como se fosse o elenco abraçando o chinesinho e tal, o nome dele, assim, tipo, de tanto ano, assim, fica tocando Don't Dream Is Over de fundo, assim, sabe, cara? Tipo, os caras ficam usando pra engraçar. Um lance que é foda também, que é tipo com bicho e tal, que também não é com bicho e tal, mas eu vou falar, até pode me zoar. Mas tipo, eu li todos os livros do Harry Potter e no final, também, quando no morre. No final do Harry Potter, tem um massacre geral, né? E aí matam o Dobby, matam o Edwige, matam um dos gêmeos. Tipo, o cara faz uma baixou o Game of Thrones no final do Harry Potter. Ele baixou o Game. Os personagens que podiam ter morrido no desenvolvimento da história morrem tudo no final. Sim, e, tipo, no livro, cara, quando eu li o último livro, que teve uma batalha final lá e tal, cara, eu chorei que nem um condenado, cara. E quando eu fui ver o filme, eu fiquei puto da cara. Eles cagaram tudo no final, velho. Que personagem que morria, tipo, morria que nem Lost, assim, sabe? Tipo, morreu. O personagem não parecia ter uma importância. O personagem tava tipo, sei lá, tá atravessando, opa, morreu. Um tiro na cabeça, caiu, morreu. Acabou. Sabe, era assim, cara. Não tinha impacto nenhum. Tipo, quando a mãe do gêmeo lá descobre que ele morreu, cara, que ela fica puta da cara e começa a matar todo mundo também. É foda. Uhum. Cara. Tipo, daí tu fica assim, caralho, cara. O livro é muito triste, é muito emocionante, assim, cara. Cara, tipo, o livro tem muito personagem que é foda, assim, só que, tipo, nos filmes eles cagaram pro filme personagem. Eles cagaram, tipo, E não adiantava nem mostrar, tipo, se eles mostrassem a morte do personagem, tipo, ia. Quem só viu o filme. E assim, não ia suportar. Lobisomem e a Fonx lá, o professor lá, o Lupin lá, o Lupin e a Fonx. Eles acabaram de ter um filho, né, cara? Cara, eles acabaram de ter um filho, velho. Tipo, morreu os dois, né, cara? Morreu os dois. Caralho, na hora que eles morrem, tipo, eles não estão. Tipo, os dois mega feridos, assim. Não tá um tentando chegar, tipo, tentar salvar o outro. Tá um tentando se apegar na mão do outro e dois morrer juntos, cara. Foi um negócio muito foda, velho. Um negócio que, pá, é emocionante pra caralho. E é como cagaram tudo. O filme, é porque o filme foi muito focado em público infantil, velho. Já o livro acompanhou quem leu, né? É, o filme acompanhava... O meu público envelheceu, eu tenho que escrever pra um público mais adulto. Por isso foi mais pesado o sétimo livro. Sim. É. Well, exatamente, né? Quem acompanhou lá do começo já tava bem mais velho quando leu o último livro. Exatamente. Mais alguma coisa, pessoal? Que já tá acabando o podcast, é isso? Cara, não, quero saber o que mais. Nossa, tem que chorar aí junto aí. Gente, abraçar. Quer falar? Pode falar. Opa, eu posso falar. É uma cena só. Uma cena só. O início do outro. Caralho, velho. Apertou o coração agora quando tu falou sim. É, cara, é. Eu não posso assistir esse filme com outras pessoas. Se tu não chorou, cara, se tu não. Teu olho não conseguiu ligar. Não é humano. Ou você é cego, tá ligado? E você não viu o que aconteceu. Exatamente. Ou você é seu coração de pedra, cara, não é possível. É foda pra caralho, cara. Caralho. É o início do Up e o final do Coração Valente, cara. Eu assisti 500 vezes e eu vou chorar vendo isso. O início do Up, cara, tipo, é foda porque eles sempre quiseram sair de uma aventura, mas tipo, os dois tiveram aventura, tá ligado? Eles viveram a aventura da vida, tá ligado? Na hora que o cara abre o álbum também, que ele sempre teve medo de abrir, cara. Aquilo é. Nossa, não. Já tá falhando, né, cara? A gente não sabe se tipo, o problema do Godolkin é o delay dele ou se tá. Se é ele que tá emocionado e tá gaguejando, tá ligado? Vocês terem ideia? Aqui a velocidade da internet caiu e eu gaguejei ao mesmo tempo. Tá conectado. Cara, eu não sei quem de vocês tá acompanhando o mangá, o anime do. Do Tengen Toppa, né? Ah, mas já não saiu. Não terminei. Mas você já leu a última edição do mangá, já que saiu, não? Não, não. Eu tenho a primeira edição que saiu aqui no Brasil, eu nem abri ainda. Já faz tipo faz desde quando eu saí do trampo, faz tipo, sei lá, uns 6 meses que eu tenho ela aqui. É, tá, eu vou falar com o mínimo de spoilers possível. Não, não, pode tacar todos os spoilers do mundo, cara. Eu não vou ler. Levanta. Não, vai, pode ir. Foda-se. Quando tem a morte do Camila, cara. Porra, cara. Isso agora. Quando eu vi no anime, cara, eu vi assim, né? Aí ele morre, aí eu. Cara, não, ele vai voltar, cara. Ele vai voltar no próximo episódio, cara. Aí eu fiquei tipo uns 5, 6 episódios esperando que ele ressuscitasse, tipo Dragon Ball, tá ligado? Mas ele não vai voltar, cara. Ele não tá voltando, porra. A série tá avançando, ele não volta, caralho. Ele morreu de vez, cara. Puta que pariu. Falando em momento triste aí agora. Em anime, caralho, vinga a própria morte. A morte do Nicholas e o Luffy em Dragon, velho. Do padre, tá ligado? Cara, é o padre da Metranca lá de Cruz? Sim. O cara é foda, velho. Cara, ele morre ajoelhado pedindo perdão a Deus na igreja. Porque ele era. Foda-se, ele foi contratado pra matar o Vash, sabe? E ele se voltou contra, ele tinha matado um monte de gente no caminho, tá ligado? E ele entendeu o pensamento de Vash de não matar nenhum ser humano, só que ele tinha lutado contra o cara que contratou ele, tá ligado? Que treinou ele pra ser assassino e tal, que ensinou ele a usar aquela cruz, tá ligado? Aí ele vai e pede perdão a Deus pelas mortes, e se ajoelha e a sombra é ele crucificado, tá ligado? Boa. É bizarro pra caralho. Falando. Bom, falando de tristeza. Tristeza em anime, cara. Não, o Rio... só um ponto, vai lembrar que Vash pega a cruz e começa a usar aí a cruz como arma. Caraca. É. O Rio do Fullmetal Alchemist. Isso, cara. Puta que pariu, não. Não, velho. Quem? Esse o Rio? Mangá é muito triste, cara. E você tá falando daquela menininha que vira cachorro. E a menininha que vira cachorro, cara, aquilo é muito pesado. É muito pesado, muito errado, cara, muito errado aquela porra. A menina que vira cachorro. Quando ela apareceu, já foi muito errado, cara. Quando ele teve que matar ela, cara, aquilo me pegou de um jeito que não tem ideia, velho. Ela tentando falar, né, cara? Puta que pariu. É. E ela não quer falar porque ela não era humana, caralho. E quando matam o Hildes, eu pensei assim, acabou. Então, né? Acabou. É foda que o Hildes é, tipo, ele era um dos personagens mais carismáticos, tipo, ele era engraçado, ele, tipo, ele era fodão na história. Não, e ele era. É o que falava, né? Olha a foto pra mim, olha a foto. Isso, pra minha filha, ele mesmo, que ficava mostrando a foto da filhazinha dele. É. Olha a minha pichuquinha, olha como ela ficou. Cara, só que, tipo, ele era o cara que ele era inteligente ele pra era caralho. Fodão, cara. Ele era foda pra caralho. E ele se fazia passar de idiota, tá ligado? Ninguém. Tu olhava pra ele e não dizia assim, esse cara é foda. Porque o jeito que ele falava as coisas, tipo, ele não dava a entender isso. Isso mostrava como ele era mais inteligente ainda. É, cara, tá. Ele era foda sem precisar fazer cena, né? Isso, e cara, quando nossa, morre... é triste, cara, é triste. Eu Spencer não tem coração não, vou ficar triste agora. Cara, caralho. Agora, no começo eu fiquei pensando assim, não, eles armaram uma e ele vai voltar. aí aparece a filha dele e a mulher dele no velório e aí tu... Caralho, ele não vai voltar, cara. Quando esfaquei o cara lá no final da segunda temporada do Sons of Anarchy lá, cara, eu peguei o terceiro episódio, o terceiro temporada, e eu fiquei esperando assim, tipo, que aparecesse o cara no hospital, de repente ele precisando o cara, tá ligado? Como que eles começassem a preparar um tempo, cara? O método é desse jeito mesmo, cara. Se você corre e assiste o outro, assim, não, peraí, ele vai voltar. E ele não volta. Eu só vou dizer uma palavra, cara. O túmulo dos vagalumes. Não, caralho! Caralho! Não, a maioria dos filmes de Studio Gimli são muito lagos. É, eu tenho essa, mas vê esse em particular, cara. Esse em particular. Eu não vou falar nada, velho. Qualquer um. Vou procurar. Assistam, cara. Assistam. O túmulo dos vagalumes. Quando você não tiver esperança mais nada no mundo, cara. Tipo, eu quero acabar logo, cara. Eu vou assistir um filme pra dar um ânimo pra acabar. É a fita de filme. Partiu o fim do mundo. Não, mas... Pulou do oitavo andar. É. Mas então, já que a gente tá falando de chorar só por tristeza e tal. Cara, tem uns filmes que eu acho que eu chorei por alegria, assim. Não sei se foi aquela coisa assim meio que. Tipo, porra, aconteceu um negócio de bom e então tinha tudo pra dar merda, tá ligado? Eu ainda tô abalado pela morte do Caminha, cara. Eu tô triste. tem um filme que o nome... Acho que o Godoka já assistiu, não sei mais alguém aqui já assistiu. Que o nome do filme é 50%. Não, eu nunca assisti. 50-50, né? É 50-50. É um filme com o Joseph Gordon-Levitt, que ele é um cara normal, trabalha numa empresa. E ele pratica atividade física e tal, tem uma namoradinha dele, né? O Seth Rogen, ele é o melhor amigo dele. Que por sinal rouba a cena de um jeito absurdo no filme. E tipo, do meio do nada ele descobre que ele tem câncer. E aí ele. E aí, por isso que eu achei que o Godoka tinha assistido já. Aí ele decide começar a traficar metafetamina. Não. Não, aí vai mostrando a vida do cara, né? Tipo, porra, ele mostra a mãe, que a mãe do cara é toda preocupada com ele, porque o pai dele é doente, né? A mãe dele cuida do pai dele. Aí mostra que a namorada deu uma vaca escrota, tipo, ela tá saindo com ele, só que como ele tá fazendo quimioterapia e ele passa mal e tal, a mina tá, sei lá, tá dando pro outro cara. E, tipo, tem uns lances muito foda, tipo, a mina pega e dá um cachorro pra ele se sentir melhor. Tipo, em vez dela ficar junto com ele, ela dá um cachorro pra ele. Caraca. E aí, tipo... Que cadela. Aí, e o foda... Cara, por isso que eu digo que o Seth Rogen rouba a cena, porque o melhor amigo dele é foda pra caralho no filme. Porque, tipo, o cara tá sempre junto, fala umas paradas, tipo, que só o cara que gosta mesmo fala, tá ligado? E aí tem uma hora que é uma das melhores cenas do filme, que ele termina o namoro com a namorada dele, porque ele descobre que ela tava traindo ele. E daí ela volta pra casa dele pra pegar as coisas dela. E daí ela vai tentar, tipo, se fazer de vítima, de culpada, pra voltar com ele. Cara, o Seth Rogen aparece, tipo, ele entra na casa dele do meio do nada e vê que ela tá ali. E ele é lá, o que tu tá fazendo aqui? Ele, porra, ele é meu melhor amigo, safadinha. Então uma piranha, tu tava traindo ele, eu não sei como é que tu tem moral na tua cara de aparecer aqui na casa. Cara, tu se sente no lugar do cara, sabe? O que tu queria dizer pra aquela piranha, aquela vadia? Ele pega e diz, e ela só pega e vai embora, meu. E aí tu, porra, agora o filme vai pra frente. Até que o filme vai pra frente e tal, e aí desenvolve em outras coisas, sabe? Mas tipo, tu é um filme que emociona, tipo, ele tem esse lado de lágrimas masculinas, mas ele é um filme que tu consegue ver por um lado positivo, tá ligado? Eu... Muito bacana. Eu tenho esse filme aqui e não assisti, cara. Eu nem sabia se era bom ou não era. Tinha essa... Cara, Vini, tu falou de quimioterapia e de lágrimas masculinas e tudo, e de câncer e tal. The Bucket List. Com o Jack Nicholson e... Ah, tá. Esse eu tenho. E Deus. Cara, esse filme é legal, velho. É maneiro. Morgan Freeman. Aquele que foi Morgan Freeman. Caralho. Não, a corrida de carro deles no autódromo. Cara, esse filme é muito bacana, velho. É muito legal. Cara, ele é assim, tipo, você chora de feliz. Isso, cara. Seria interessante se os dois fossem fodidos de grana e não tivessem. Aí seria um filme bem triste, tá ligado? E outras coisas que me fizeram chorar também. Tem um filme que é meio filme de mulherzinha, na verdade dois, que são meio filme de mulherzinha. São os dois filmes com o Steve Carell, que um, o nome dele é Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada, em português, traduziram assim. Nossa. Que é horrível esse título. Mas acho que é, em inglês é Dan in Real Life, uma coisa assim. E conta a história do personagem do Steve Carell, que é o Dan, que ele perde a mulher dele vem a falecer e ele fica cuidando das três filhas dele. Isso passa muito tempo e ele não conhece ninguém, ele desiste de gostar de qualquer pessoa, porque ele gostava muito da mulher dele. Até que um dia ele tá numa livraria, num lugar todo aleatório, e aí o cara, em vez de atender ele, deixa eles andar pela livraria, ele fica lá, lendo livros e tal, e ele é um escritor, ele escreve uma coluna e tal. E aí, do meio do nada, aparece uma mulher, ele começa a conversar com a mulher pede umas dicas de livros e tal, e ele indica uns pra ela, e eles começam a conversar, e eles meio que se interessam um pelo outro. E aí eles, sei lá, eles se afastam, cada um vai pra um lado, e depois ele descobre que a mulher é namorada do irmão dele, numa janta de família, assim. E aí vai desenvolvendo o filme e tal. O filme é muito bacana, assim, ele é bem, bem massa, e ele tem uma trilha sonora muito a fuder, cara. A trilha sonora do filme é muito boa. E o outro filme é com o Steve Carell, que o nome é Amor a Toda Prova, que é... O Steve Carell, ele é um empresário, sei lá o que ele faz, e ele descobre que a mulher dele tá tendo um caso. E aí ele se separa dela e tal. E aí ele começa a ir pro mesmo bar sempre, e ele vê que no mesmo bar tem sempre um cara, que o cara é bonitão, pegador de mulher e tal, que é o Ryan Gosling, né? Pra... Como não, né? Tipo... É. Um motivo pra botar ele no banner. Exato. É o Ryan Gosling. E aí, tipo, o Ryan Gosling começa. E aí o Ryan Gosling começa a dar, tipo, aulas pra ele de como. De como pegar mulher, de como ser gatão e tal, de como agir como transão e ser fodão. E aí, depois de um tempo, ele começa a gostar de uma guria. E aí ele começa a ver, a ter, tipo, aulas com o Steve Carell de como ele deveria ter uma família, de como ele deveria... E aí vai desenvolvendo toda a história. Tem a Emma Stone no filme também, tipo, ela tá bem gatinha. E o filme é bem legal, cara. O desenvolvimento da história é bem emocionante, assim, porque tem muita, muita parada da vida, assim, que vem no filme, assim. Bem massa. Gariba, quer falar mais um aí? Tá perto de encerrar. Ah, tá. Citar... E o Yu Hakusho, que tem uns momentos assim meio que emocionantes, que é a suposta morte do Kwabara, né, no torneio, que quando eu assisti eu não imaginava que ele não tava morto, mas eu acreditei que ele tava morto e eu chorei pra caralho. E o Hakusho acho que nunca me deu uma brisa assim de chorar, porque sempre teve um anime que eu curtia tanto assim, e era tão, tão divertido, assim, tinha um clima tão legal, né, que não... Não. A flor tem que ser de cerejeira e o homem, tem que ser Kwabara. E no começo também é só com o Kwabara mesmo, que é um personagem que eu me identifico bastante. quando... Gariba, o guerreiro do amor, velho. Não, no comecinho, quando, tipo, o diretor da escola quer meio que parar com as brigas, daí ele ameaça, se o Kwabara brigar, ele vai acabar tirando... A flor tem que ser de cerejeira e a pílula tem que ser Viagra! É que ele fala que ele não pode brigar, né? Porque senão ele vai se... aí, tipo, aí ele começa a apanhar pelo amigo, tá ligado? Ele começa a estudar e é um bagulho assim que me emociona, porque eu tenho esse negócio por amizade, tá ligado? Eu acho, acho muito apesar forte. Apesar de você não eu fiquei mais vendo quando eles pegaram o gato dele de refém. É, os gatos dele de refém. O Ekiti. Ekiti, cara! Pobre gatinho! Ekiti. Eu quero lançando furar o olho do gato, né, carinha? Tipo, eu vou citar um aqui que vai queimar meu filme pra caralho, mas como vocês sabem, eu já chorei assim de Digimon em momentos ruins da minha vida, eu já chorei assim essa porra. Capaz que o Gariba não vai funcionar, velho. A morte do não, meu mano. Cara. Tem uma parte no anime que, tipo, a irmãzinha lá do Taio, que é o principal, esqueci o nome da pirainha agora. Ela fica doente, tá ligado? Ele começa a se culpar pela doença dela, a Kari, ele começa a se culpar pela doença dela, porque ele vê que ele não repara pelas pessoas que estão próximas dele, ele sempre quer seguir em frente. Isso é meio punk, assim, tá ligado? Com um desenho de criança. E hoje em dia eu assisto e fico emocionado com essa porra, não sei porquê. O foda é que aquilo não era pra criança, né? Tem uma parte que obviamente não é mesmo. O final de BioShock 1, velho. Ninguém jogou, porra? Ah, sim. Resident Evil. Tá, legal. BioShock. Joguei. Mano, a gente tem que acelerar essa porra. Vai. Would you kindly? Ah, tá ali. Obrigado a matar o pai genético dele. Ele é... Isso é muito triste, velho. É jogo, vale? Então, vamos lá. Pro... Jogo. O final do Red Dead Redemption, cara. Sim. Yeah. Essas são as mais masculinas lágrimas, cara. Sim, a mais pura masculina lágrima do faroeste aí é do Red Dead, cara. Lágrimas masculinas do enterro de Mr. Coley, o dono da empresa Coley Motors e Full Throttle. Puto, Full Throttle, cara. Ah, Full Throttle, sim, o cara que era maneiro. Mas quando começa a tocar aquela porra do... como é que é? The Dead Man's Hand, cara. The Dead Man's Gun. Aquela música no... Ah, do Gun Jackals, né? Puta que pariu. Cara, é muito bom. O cara lá num momento foda. O Edson tinha uma coisa pra falar aí que ele tava tentando não, né? Ah, não, tem o... Não, a música, só pra citar o Let It Be dos Beatles. Não vou falar da música, se você não conhece o Beatles, vai se fuder. A tradução vai estar no post. E um link que eu tô passando as fotos pro povo aqui. São as fotos mais emocionantes, né, de todos os tempos. Ou as mais fortes, alguma coisa que você não lembra. Mais impactante. É, pra galera dar uma olhada aí. Eu queria dar um. Esse um é aquele, esse aquele foto... que tem. Esse que tem aquele que tem o. Puta. Tem o velhinho lá. Eu queria dar um destaque pra foto 2, a 3 e a 16, que é tipo assim, o que o ser humano consegue fazer. A 2 é uma câmara de gás em Auschwitz. A 3 é o cirurgião cardíaco depois de 23 horas. Cara, essa 3 fazendo é um transplante. E a. Qual que eu falei? Foi a 16? É. E a 16, cara, é o pôr do sol em Marte. Cara, pensar que em 68 anos a gente foi de. Matar pessoas sem motivo nenhum em câmara de gás a pisar em outro planeta. Pois é, cara. Essa da câmera dá uma brisa muito pesada, velho. Então, olha, porque. Não, a 17 é pra seguir. A 6 me dá uma tristeza, velho. Me dá uma tristeza tão grande. Eu vou falar que chorei 12. A 12 me fez chorar. Essa 6, o soldado tocando piano abandonado na Chechênia, velho. Sim. Foda, cara. Tá, tipo, você para pra pensar, o que esse soldado aí, será que ele foi músico assim, entrando no exército? Por que ele tá aí, tá ligado? Ah, cara, aqui eu acho uma vibe tão, tão foda, cara. Essa quinta é foda, velho. A 15. A quinta também é do caralho. Caraca, 15 é pesada, velho. A 15 é pesada. Galera, precisamos encerrar. Não, eu tenho antes pra falar, tô tentando falar meia hora já. Então vai, filho. Então não dá, espera, caralho. É um canal do YouTube, chama Soul Pancake. Eles fazem uns vídeos, tipo, pra motivar a vida, tipo, uns vídeos de bem com a vida, sabe? Fora que é tudo em inglês, então você, tipo, precisa manjar um... É o do gurizinho? É o do gurizinho? Isso, é do molequinho, do presidentezinho lá, pra, tipo... Cara, é o melhor do mundo, tá? Sim. Solta o link aí, por favor. Sim, vou mandar. Tá aqui o link lá do canal. E tem um vídeo em específico, cara, que é um que o vídeo me derrubou. Que é um vídeo que fala de um veterano lá do Vietnã, acho que... Eu não lembro o que aconteceu, acho que ele perdeu o movimento de uma perna, né, e tal. E ele é morador de rua agora, o governo apoiou e ele, tipo, tá dando uma lição de moral, falando que, tipo, o esquema de vida dele é viver com felicidade e tal, tipo, aproveitar o máximo de cada dia, esse tipo de coisa. E, nossa, é triste pra caralho, e passa uma mensagem mó bonita. Então, assistam e sigam o canal, assim, vale a pena. Caralho, cara, esse vídeo é o que o seguinte mandou, é 20 coisas que nós deveríamos dizer com maior frequência. Sim, sim. É 20 things we should say more often. Cara, é fantástico esse vídeo. Tá aqui, qualquer coisa, o link tá aqui também. O vídeo é incrível mesmo. No post. O link vai estar no post. Galera, alguém quer falar mais alguma coisa antes de... Só uma homenagem pro nosso membro que não está aqui nunca, e provavelmente não vai voltar mais, né? O Bruno. Quando ele viu o tema, ele deve ter afinado, né? É. Ele tem uma tristeza muito recente pra chorar agora. Mas a morte daquele cientista, o Mordin lá no Mass Effect. Aquele cientista alienígena do Mass Effect. Que é mó triste, né? Ele cantando uma musiquinha lá, toda emocionante e preparando pra sacrificar a vida dele, cara. Muito Mordin emocionante. Souls. Ah, um filme merda, mas com uma cena muito emocionante. O enforcamento em massa de Piratas do Caribe. Que eles estão cantando aquela música. Ah, aquela... da criancinha cantando. A criancinha começa a cantar e você se acompanha. Então vai, pode. Isso, é bom. Legal. Vini, vai, rápido. Cara, tem um filme foda que é o filme Gariba. O nome do filme é O Substituto, que é com o ator que faz o pianista, que é sobre um professor substituto de escola americana. E o envolvimento dele com os alunos e tal, ele fala sobre bullying, fala sobre merdas da vida e tal, é mó choroso, assim, lagrimoso. Recomendo, é o outro, mesmo. Peraí, rapidinho, antes de... Caralho! Futuros da Liberdade, que falam que também é de professor e é foda pra caralho, não vou me falar nada. De professor, Sociedade dos Poetas Mortos. Ah, chega, vai. Vai, caralho, vamos foder todos vocês. Tem fora de ganso, o cara é retardado, ele não é professor. Cara, pra terminar rapidinho, cada um fala rapidinho alguma coisa, lágrima masculina da vida real, cara. Passando pelo Flamer. Vou seguir a risca. Ah, logo de cara, assim. Foda-se. Tá, lágrima masculina da vida real, deixa eu pensar. Que aconteceu contigo? Vini, segui. Eu sei já. Porra. Todas as pessoas que morreram na ditadura militar brasileira por... apenas repressão do que é ser livre. Não, mas você chorou com isso? Todo dia, cara. Nossa, você acorda e chora com isso? Sério? Sim, ele lembra. Cara, o Brasil hoje é o que é a resposta a isso, velho. Então, porra, não tem como ficar triste com isso, tá ligado? É, mas ia ser, o Flammer, sem querer ser político, cara, mas ia ser pior se tivessem deixado aquelas porra, aqueles comunistas dominar o país, né, cara? Sim, mas a ditadura foi. A gente já tá nadando até Miami, né, cara? Cara, não, a gente não vai começar a discutir política agora. Não, é, tá porra. É outro podcast. Valeu, Flammer. Vini. Cara, eu. Acho que o lance do meu avô, assim. Meu avô era minha figura paterna e ele. E depois, quando ele veio falecer, assim. E eu segurei a barra pela. Tipo, o lance de cuidar da minha avó e da minha mãe e das minhas tias, assim. No velório dele foi um treco muito. Muito fodido, assim. E é um treco que, sei lá, me faz chorar pela saudade, mas também pelos momentos bons e as memórias, assim, de coisa bacana e as coisas foda que o velho falava que ficaram. Legal. Gariba? Esses dias eu tava vendo que, tipo, minha cachorrinha tá perdendo os dentes porque ela tá ficando velha. Daí minha namorada, ela começou a falar de como ela cuidava do cachorrinho dela, que era tetraplégico e tal, e que ela colocava a ração dele num pote d'água e começou a amassar. Daí eu comecei a chorar muito com isso, cara, porque quem tem cachorro que é doente, tá ligado, que tá ficando velho, sabe como é foda, porque você tá vendo que tá perdendo um amigo e você ainda tem a vida inteira pela frente, né, não é tipo um ser humano que acaba vivendo tanto tempo quanto você, ou mais tempo, é tão pouco tempo, é foda. Então, Zeste. Cara, é. Tá. Os homens deprimidos pelo final do podcast. Não, é foda. Deixa eu ver. Alguns dias atrás, fez um ano que minha mãe morreu, né, cara? E, cara, era eu e ela contra o mundo. Eu pensava assim, né, velho? Porque depois que meu pai foi embora, né? Ficou eu e ela sozinho. Enquanto ela não trabalhava muito tempo. Teve que começar a trabalhar de volta pra me sustentar, que eu era moleque, né, quando isso aconteceu. Pô, ela morreu um tempo atrás, cara. Era tipo um esteio, né, da minha vida. Eu pensei, cara, eu tô fudido, cara, mas pô, minha mãe não criou nenhum fracote, velho. Eu vou segurar e vou seguir, velho. Nossa, tá um clima muito pesado agora, né, cara? Ô, Zueste, a minha história com minhas duas irmãs foi bem parecida, velho. Meu pai teve um problema cardíaco, teve que fazer uma cirurgia, aí sofreu um acidente vascular cerebral, aí ficou em estado vegetativo, né, sem conseguir falar. Alguns meses depois ele morreu, e minha mãe teve que aprender a dirigir de novo para poder ir pro trabalho, e teve que cuidar de nós três, eu e minhas duas irmãs, que eram três adolescentes com pensamentos de mundo totalmente diferentes uns dos outros. E colocou a gente pra estudar aqui na capital e até hoje ela tá pagando minha faculdade e eu me orgulho muito da minha mãe, tá ligado, por causa disso. Sim, cara. Cara, deixa eu seguir. Ah, velho, eu tô indo pela linha do Victor, que é a parada de cachorro, cara. Tipo, a minha, já adiantei aí, ela tá no finalzinho, ela é bem velha, assim, ela tem 17 anos. E, tipo, no começo desse ano ela ficou doente pra caralho, tipo, a gente correu pra levar ela pro veterinário e tal, e... Nossa, derruba, cara. Esse bagulho é foda e ela vai morrer e eu vou chorar pra caralho. E nunca mais quero saber de cachorro na minha vida. Sempre falo isso, cara. Digo cachorro, mesmo. Cachorro é uma vibe muito, muito legal, cara. Então, tipo, é foda ficar sem depois. Uhum. Mas é isso. Edson. Continuando na história de cachorro. Cara, o pior pra mim foi quando eu... Meu cachorro que eu tive por... Cachorro meu amigo que eu tive por 10 anos... a gente viu ele definhar por causa da doença dele por 6 meses. E quando ele não tava mais aguentando de dor, eu peguei ele no colo. Ele tava metade do peso. Eu fui levar ele pra sacrificar. E a minha perna não começou. A minha perna não mexeu. Eu caí ajoelhado chorando com ele. Assim, a gente ficou quase uma semana. Eu, meu pai e minha mãe sem conseguir conversar um com o outro. É a minha mesma pegada, cara. Bicho assim é foda. Há pouco tempo eu perdi uma das minhas calopsitas. Que pô, simplesmente cheguei num dia e o bicho tava sem explicação nenhuma. Tava no fundo da gaiola, né, cara? Daí, tipo, não tem o que fazer, tá ligado? Cara, é foda. A única coisa que pode fazer é chorar, né, cara? Eu tive um cachorro que foi até os 15 anos, assim, mais ou menos, cara. Então, tipo, teve um dia que eu fui sair pra trabalhar e ele tava assim no chão que ele não conseguia nem andar mais, tá ligado? Ele tava se arrastando, ele já tava cego, ele não conseguia nem comer direito, tá ligado? Tinha que largar a comida na cara dele, assim, aí tipo, eu olhei assim, de bah, eu dei um aperto assim, eu falei pro pai, não tem mais o que fazer, tipo, então, manda sacrificar porque não dá mais, tá ligado? Tipo, e o cachorro tava, deu 15 anos, 16 anos, deu bastante. Cara, quando o gato anterior a esse, né, o gato que era da minha mãe mesmo, o primeiro Joey, né, que morreu envenenado, né, cara. E, cara, eu fiquei muito triste, nem tanto pelo gato, né, cara, sim, muito pelo gato, mas por ela, cara, porque ela não gostava de gato, ela pegou esse gato por acaso, né, e ele apareceu aí numa tempestade, ela pegou e começou a cuidar dele, né. Aí morreu envenenado. E caralho, cara, quando o bicho morreu, ela ficou muito triste, cara. Não lembrava dela ficando triste assim há muito tempo, cara. Acho que nem quando minha avó morreu, ela tinha ficado tão derrubada, cara. Deu uma puta tristeza e uma puta raiva do pessoal que matou o gato, cara. Puta, não, isso é. Sacanagem, ela vai matar. Bem filha da puta, cara. Tem que apanhar de. Caralho. Apanhar até quase deixar morto. Morrer é muito fácil. Mas então, galera, outra coisa que me deixa. Que me fez chorar também foi quando terminou meu seguro-desemprego. Filha da puta, cara. Olha que filha da puta, veja você. Chega um pouco de. Tipo, vamos rir um pouco, né, filha da puta. Mas estão encerrando o nosso podcast aí, cara, foi muito bom. Curtam a nossa página lá, nos sigam no Twitter, entrem na Sala da Delícia. Temos a nossa promoção também da camiseta da Mestiço. Não sei se esse podcast, quando sair, já vai ter terminado a promoção. Se não terminou ainda, participe. Se já terminou, se fudeu, tu perdeu de ganhar uma camiseta. Perdeu de ganhar. Isso se a camiseta chegasse tu ganhar, né? Claro que vai chegar, cara. Eu que vou mandar isso aqui, não é ainda isso aí. Ah, tá, não. Se é assim, tá beleza. Então é isso aí, galera. Até mais. Até mais, e lembre-se que homens também choram. É, ninguém falou nada, todo mundo mutado, inclusive eu. É, tá todo mundo com lágrimas. Pois é. Lágrimas não, cara. Passou muito nível. Os ninjas são muito rápidos, cara, eles passaram na casa de todo mundo. Aproveite o lado bom da vida. Tchuru, tchuru, tchuru, tchuru. Pô, cara, encerrou. Boa, cara. Eita, feito, galera. Foi, terminando. Falou! Falou! Aí, tô terminando a gravação.